carregado é assim. É fio atualizado, legenda de salmo, lag começa a sair. É só cena de arco, status superado. Localização do balotado, insinuações que tem. Sem foto com vocês.